Flávio, eu tenho uma pergunta pra te fazer, uma pergunta simples. Vai. Alguém já virou pra ti e perguntou se tu é gay? Rapaz, um monte de gente. Não. A pergunta, o questionamento não é isso daí. Você já se perguntou no como você suscitou aquela pessoa essa pergunta? Tipo, o que que tu fez pra, pra gerar isso? Tu já se perguntou isso alguma vez? Eu já cheguei a achar que ele olhou pra mim e disse, pô, esse cara aí tem cara de gay, né? Aí eu olhei assim pra mim e disse, rapaz, então o negócio tá feio, porque se o cara tá olhando pra mim e tá perguntando se eu sou gay, eu tenho que me exilar. Adrielson, você. Mas quando eles perguntam, eu nem ligo mais, eu sei que vai a minha consciência. Sim. É, porque assim, tem que pensar que... Na verdade, você... eu penso que cada um tem um pouquinho. Alguma coisa que chama atenção. Na verdade, o certo dizer é que cada um tem um pouco de sexo frágil, né? Porque se você gosta um pouco de gay, é um sexo. Isso é estranho. É. Mas, tipo, um dia desses, eu tava andando por aí, uma menina disse que ia falar comigo, me apresentar a amiga dela e... Tá, eu não sei se ela não viu minha aliança de casado, mas enfim... Aí eu falei, olha, eu sou casado e tal. Tu é casado? Ela falou. Aí sim, eu sou minha esposa, mas eu achava que tu era gay. Tipo, tem como acontecer situação mais ridícula que essa? É complicado, né? Assim, o que já aconteceu comigo, hoje eu tava na faculdade e, assim, do meu lado, né? Tava lá umas duas meninas, mais um colega meu, conversando sobre gay. Ou seja, conversa natural, né, que você tem. Não. Conversar sobre gay, é. Ah, e aquele lá é gay, Aí, simplesmente, a menina lá olhou pra mim e disse, você é gay? Eu falei, rapaz, isso é critério seu, né? Se você acha que eu sou gay, isso daí não tem mais a ver comigo. Muito bem, vamos lá. Eu sou Dark Holly. Eu sou Dark Dragon. Eu sou FC. Muito bem, está começando agora mais um Regionatas! O programa mais paramilitar do Norte. Hoje estamos aqui para debater... Qual é o tema? Alguma sugestão de tema? Os caras estavam falando sobre gay, né? Tá, vamos esquecer o gay. Isso é estranho, isso é esquisito. Nada, uma conversa meio esquisita. Nada conta, tá bom. Então vamos ao assunto que é patrão fodão. Sim, sabe aquele patrão maravilhoso que você já teve, que seu amigo já teve, que todo mundo vai falar do seu amigo, ninguém nunca vai falar do seu, é claro. Enfim. Causos de trabalho e tudo mais. Daqui a pouco, depois dos comerciais. Bom, lembrando uma vez, eu lembro que eu trabalhando lá em Manaus, num bairro chamado Tarumã, na verdade não é nem um bairro. Na verdade era um conjunto que eu estava fazendo. E eu tive um patrão. Naquela época eu trabalhava com um pintor e o velhinho gostou muito do meu serviço e eu comecei a fazer o serviço por fora para ele. Quando foi no final de semana, o dono da obra chegou na casa e viu aquela pintura maravilhosa, aquela massa bem espelhando. Ele perguntou e falou pro velhinho assim, foi você que fez? E o velhinho disse, foi eu que fiz, eu mesmo. Eu olhei para ele e disse assim, filha da puta, isso que é ganhar consideração no trabalho dos outros. Esse é o nosso assunto que nós vamos falar agora. É baseado nele. Todo mundo já teve uma ou outra coisa de trabalho, mas às vezes a gente até que merece. Eu me lembro uma vez que eu trabalhei num empreendimento culinário. Eu não vou dizer aonde, que eu trabalhei em vários, mas enfim. Aí a minha função era ser aquele cara que fica na brasa, mas exatamente o cara que sofre na parada. Vocês achando, assando o negócio? É, por aí, às vezes sim. Só que, tipo, o meu patrão, ele tinha o excelente costume e a excelente educação de bora, pessoal, bora, bando de fiel da puta, bora, pessoal, bora trabalhar, não sei o quê e tal. Rapaz, aquilo, sabe, isso me suscitava um ódio, brotava. E, cara, é sério, quase, por muitas vezes. quase, ainda mais eu que trabalho em fogo, quase que ia rolar alguma coisa entre eu e aquele cara. E não estou falando no sentido bíblico, estou falando no sentido de porrada mesmo, porque, cara, o cara já tá vendo tu se lascando no inferno, e ainda vai lá, bora, filha, não sei o quê. Alguém já passou por uma dessa de pressão de trabalho, alguma coisa assim? A gente vê que o pior patrão, na verdade, é aquele que te incentiva, ao mesmo tempo te desincentivando no trabalho. Isso acontece muito. Rapaz, eu já fiz muita coisa, assim, de trabalho pesado, sabe? E agora a pessoa olha pra mim assim, um cara magrelão, e fala, pô, já fez trabalho pesado? Já, não foi fácil não. E o pior de todos que eu faço até hoje, que é um bico pra mim, né? Além do meu trabalho normal, é trabalhar em festas. Garçom, né? O famoso garçomzinho. Pessoal, aquela garota de programa. Ali, é, garoto de programa. Ali é o seguinte, tu não tem um patrão, tu tem um monte, entendeu? Tu tem, todo mundo ali é teu patrão. Aí o que acontece? Imagine, se um patrão já é chato, imagine um monte. Imagine você pegar um monte de gente chata. Isso já aconteceu. Inclusive, vou até dizer aqui que teve uma vez que eu cheguei numa mesa, entendeu? Eu tinha levado um refrigerante, como de costume que eu sempre levo, né? Cheguei e disse, opa, com licença, refrigerante. A festa mal tinha começado e o cara teve a coragem de dizer, pô, tu demorou. O cara acabou de chegar e eu fiquei olhando assim pra ele e disse, com licença. Por quê? Porque não pode chegar pra ele dizer, tomar no cu, seu caralho. Com licença, é. Aquele sorriso. Isso, falso. Aí o que, que eu posso fazer? Nada. Com licença, tchau. Let's go! Aqui em Itacoatiara existe uma modalidade de patrão que é tipo o patrão customizável, eu acho. Porque o cara se adapta de acordo com a situação. Então, no começo ele chega pra ti, ah, não sei o que, vamos trabalhar, vai ser uma boa, vou te pagar tanto, tal e tal. Aí chega final do mês, olha, o que aconteceu? A gente teve uma crise, sabe? Aí, ou então chega pra ti no meio da semana, tipo no final de semana, quando tu tá se arrumando, quando tu tá com tuas coisas na mão, ah, olha, cara, aconteceu isso e tal e tal. Aí você vai ter que, você pode ficar até mais tarde. Sabe, nunca é aquela parada que tu combinou com ele. Nunca. Isso é verdade. O cara fala pra ti, olha, tu vai trabalhar de 8 horas da manhã até as 5 da tarde. Mas, na verdade, ele tá querendo dizer que tu vai trabalhar das 7 da manhã até as 10 horas da noite. Porque o que tem negócio de, ah, tá tendo problema aqui, fica até mais tarde hoje. Aí, um outro dia, fica até mais tarde hoje. Ou seja, você já virou o seu horário, entendeu? Daquele horário lá, das 7 da manhã até as 10 da noite. Então não tem jeito, né? E o pior é que na carteira vai ficando digamos, o que seria o normal. Isso. O primeiro contrato. E o resto? E o resto, você... A pior coisa de um patrão é quando ele também trabalha com banco de hora. Porque não sabe, o banco de hora é quando você ultrapassa o seu horário e vai acumulando horas. Lembro eu que eu já tinha mais ou menos que 20 horas no meu banco de hora. E quando necessitei, meu banco de hora foi recusado. Ixi. Ou seja, isso sim é um patrão foda. É aquele que ele sabe pedir, mas quando você necessita, nada. O famoso mão de boi. Mão de vaca, na verdade. Caramba, não, mão de vaca é mão de boi. É uma evolução, um level up, né? Na firma atual com a qual eu trabalho, eu lembro que quando o nosso inspetor, a pessoa que toma conta de nós, ou seja, o nosso fudido do nosso capataz saiu, ele colocou um amigo dele para tomar conta da gente. O amigo dele, para tentar mostrar serviço, ele tentou fazer o contrário do que o nosso atual patrão fazia. Botava a gente para trabalhar fudido, era no sol mesmo, a gente tava ficando preto. A moçada pensou, vamos fazer uma impeachment, tirar esse fudido aqui e trazer o nosso patrão de volta. Caramba. Parece que ele prestou atenção e ele começou a maneirar um pouco. Na verdade, a voz do povo, a voz ali dos empregados também faz uma grande diferença com um patrão foda desse. Cara, mas tem patrão que é filha da puta. Eu tive o desprazer de conhecer um. Começou assim, vamos na sociedade. Sempre na sociedade. Nunca, cara, nunca é sociedade. Tipo, não foi isso que tu me ofereceu, pá? Enfim, mas enfim, quando Vocês vão saber lá do blog, uma surpresinha pra galera do blog. Enfim, tá, sociedade. Aí, cuida lá do negócio durante e tal, não sei o que, seis meses. Aí fui cuidando, mexendo na administração e tal. Aí vendo as contas, quando tava tudo direitinho, do nada, o balanço. O cara vem reclamar pra mim, ah, não tem movimento, cadê o resto do dinheiro aí? O quê? Aí tá, aí fui, dei uma outra olhada. Eu descobri que o nosso fornecedor era um serviço prestado. Ele nos oferecia o serviço por último, tipo, todo mundo na cidade recebia a parada. O nosso fornecedor nos passava o material uma semana depois. Vamos supor assim que seja no cinema isso. Aí, o filme chega pra gente com uma semana de atraso, todo mundo já assistiu, todo mundo já viu. Por quê? Todo mundo já comentou? Por que diabos alguém iria lá gastar o seu dinheiro com uma semana de atraso? É sério, cara. Aí o cara pirou na batatinha. Ah, tá roubando, sei o quê. Resultado, Justiça do Trabalho, o nome dele lá, maravilhoso. Aí que eu fui descobrir que o cara já era acostumado a fazer isso. Sucker! É o famoso roubabico, né? É por aí, por aí. Porque aqui em Tocatiara eu vejo que tem muita gente que se aproveita da, vamos dizer assim, ingenuidade não. A falta de cultura, sabe, do pessoal. Ou melhor dizendo, aproveita-se da nossa falta de conhecimento, né? Pois é. Isso é que quem estuda chega a algum lugar. Né? Ou quem simplesmente é muito esperto também acaba conseguindo aí chegar em algum lugar, né? Cara, o que eu vejo de gente, é sério, eu já trabalhei em banco, o que eu via de gente, digamos assim, mal informada, era incrível. Eu já ouvi falar até histórias de meus outros colegas que trabalharam em outras áreas. Teve uma que trabalhou como censo e ela via a realidade aqui do Amazonas, tipo, comunidades isoladas. O cara achava que o censo era aqueles caras que davam golpe, sabe? Porque chegava lá, pedia o dado deles. Tu sabe que censo é... O cara chegava lá com uma maquininha e ele tinha que cadastrar a identidade CPF. Aí o cara do interior, né? Capial, já recebeu o golpe de alguém. Aí chega o governo pra finalmente prestar algum serviço. É golpe, não sei o que. É golpe. Mas quem de vocês já teve um patrão que trabalhou com Vale? Vale? Ah, Vale. Vala-me Deus. Já tive um patrão, mas ele era bonzinho. Sucker! Ele era bonzinho. Ele era gente boa, ele era muito gente boa. Existe? Existe um patrão bonzinho, é possível, sim. Isso? Ele, pra você ter uma ideia, ele fazia questão de te oferecer o Vale toda semana se você quisesse tirar até o seu salário logo no dia, você poderia tirar. Alright! Não. Isso daí é o quê? É um truque? Não, né? Não, mas existe sim. Ele era muito bom, muito gente boa. Claro você que... não mantinha casa com o seu patrão. Are you gay? Não. Yeah. Só que, claro, né, que ele, na hora do trabalho, queria serviço. Então, se tu não mostrasse serviço, ele também não mostrava a bondade que ele tinha. Mas aí o patrão certo. É aquele que pagava tudo certinho, que não se aproveitava de ti, entendeu? Inclusive, tem uns colegas lá que trabalharam comigo que sempre falavam bem dele. Existe, é pra vocês verem que existe sim um papel bom, mas é bem difícil. Esse foi o único de tantos trabalhos que eu peguei. Essa coisa aí me fez lembrar de um trabalho de uma colega minha. Que ela, vamos dizer assim, que ela não se cuida bem, sabe? Ela é casada, 30 anos e tal. Aí que ela fazia trabalho numa loja, na verdade um serviço de limpeza numa loja, sabe, terceirizado. Aí de repente, do nada, o patrão dela cismou de que ela ia cuidar de um shopping todinho. Isso lá em Manaus. Lembra que além da segurança maravilhosa que os shoppings oferecem, ainda são grandes, são enormes, e sem falar que, vamos dizer, aí, isso pra ela, 30 anos casada, com filhos. Agora, para as mais novinhas, o patrão ia lá, ah, não sei o que, o seu serviço é só aqueles eventos pequenos, só tem que limpar o auditório, sabe? Tava queixando. Hey, ladies, come to papa. Queixando? Não, se ele queixasse uma, até seria tolerável, mas o cara simplesmente, vamos dizer assim, a mulher gorda, da minha colega, colocava 30 quilômetros pra limpar. Pra novinha, 10 metros, cara, não tem condições. É serviço de uma equipe todinha. Tipo, dias e dias limpando pra uma jornada de trabalho. Isso é uma sacanagem. Complicado demais, porque a pessoa, além de trabalhar mais do que o restante dos funcionários que deveriam estar fazendo a mesma coisa, trabalhando do mesmo jeito, né? Se desgasta, acaba ficando cansada, entendeu? Ou seja, se ferra todinha e acabar que não vai mais lá pra frente, não vai nem mais conseguir trabalhar por causa da desgraça que pega de porrada lá. Mas tem que verificar também, olhando pelo lado do patrão também. Comparando a mulher feia com a mulher bonita, eu ia querer a feia o mais longe possível e a bonita mais perto também, pra chamar atenção. Tem que puxar pelo lado também. Essa é uma boa observação. Vamos falar em observação, eu tava vendo aqui. É aluno da UFAM, não é, Fábio? Sou. Vocês estão de greve, certo? Com certeza. E aí, o que o patrão de vocês, dos professores, fizeram pra, digamos assim, qual é a versão que eu queria entender? Aproveitando que rapaz, é sobre patrão, essa questão aí. Eu vou pelos boatos, porque na verdade a gente não. Eu não tenho contato direto com a UFAM, porque é bem complicado ir lá. Mas eu vou pelos boatos, né? Pessoal, diz que uma hora diz que vai estar, deve vai até agosto. Beleza, chegamos em agosto, na data que disseram, e não terminou nada. Aí, a greve vai até janeiro. Ou, janeiro não, vai até setembro, tá. Aí outros falam que a greve vai até início de fevereiro. Ou seja, a gente não sabe quando que vai terminar essa greve, entendeu? Pra dizer a verdade, não se sabe quando, pode ser a qualquer momento. Só que já era pra ter terminado, porque teve o acordo do direitinho, né? Eu até achei que a gente ia começar a estudar. Agora vai, né? Agora vai. Mas aí, do nada, no jornal, deu aquela noticiazinha dizendo que os professores iam prosseguir com a greve. Entendeu? Explicaram que não teve o acordo. Teve o acordo com os funcionários da Federal, mas não teve acordo com os professores. Aí eu penso, tá, agora eu não sei que acordo é esse que eles estão querendo fazer. E por que começou? O que o patrão dos professores fez de tão ruim assim? Não faço a menor ideia. Sim. Eu só sei que eu estava lá, quieto na minha, estudando, tentando me informar, e do nada um professor lá chegou dizendo, vamos começar uma greve. A princípio eu não acreditei, porque já tinham falado muito isso. Aí, mas aconteceu mesmo, na data do dia 17, a gente chegou lá na FUNFAN e tava lá a placa imensa. Estamos em greve. Eu comemorei e ao mesmo tempo me caguei todo, porque o problema é que a gente tá pra se formar e não vai terminar esta porcaria. Então, o ano letivo já foi pro saco. Já foi pro saco. Dois períodos já é. É o patrão tá que tá. Existe também vamos dizer assim, tipo de patrão, vamos dizer, aquele patrão que a gente idealiza, sabe? Tipo, primeiro dia de trabalho, vou trabalhar assim e tal, vou agradar. Que a gente pensa sempre em agradar o cara, querendo ou não, sabe? Pode parecer meio gay, mas minha parte, mas enfim. Ou seja, o chamado baba-ovo do patrão. Puxa saquice aí. É. Mas esses aí geralmente são os que acabam se fudendo primeiro. Isso, com certeza. Porque é assim, é aquela coisa, né? O cara vai, procura muito querer chamar a atenção do patrão, tá, e esquece, às vezes, o mais importante, né? Trabalhar? Isso. Às vezes esquece disso, entendeu? Aí acaba se complicando aí com o cara. O nosso trabalho, ele teve uma brilhante ideia, assim, pensou. Eu vou fazer dois quadros, fazer dois moldes. Eu acho que a gente tirou isso de alguma loja. Aí vou colocar lá a foto do funcionário do mês e do funcionário da semana. Então, nós ficamos pensando assim, que mentalidade. Pensando em incentivar a gente a trabalhar mais pra estar na nossa foto estampada lá. Deixa eu ver se entendi. É, foda, cara. Acho que ele assistiu aquele episódio do Bob Esponja, sabe? Não, agora eu quero entender o seguinte, o funcionário do mês e o funcionário da semana. Qual é a vantagem? É isso? Não, eu tô tentando entender aqui. Tá, então o cara ele pode ser o funcionário da semana 4 vezes seguidas. Ah. E ao mesmo tempo também pode ser o funcionário do mês, ou ele pode não ser o funcionário da semana nem um dia, ou mas pode ser o funcionário do mês. Como é que funciona isso? Com essa mentalidade, né? É, na verdade. Tipo, tem que ter pontos acumulativo. Eu vejo que isso é um ato de incentivar o funcionário a querer trabalhar mais, a ver sua foto estampada. Uhum. Mesmo que ele falou que o local onde a foto ia estar é bem do lado onde está a foto do atual. Então, todo mundo vai querer ter essa foto estampada do lado da dele. Eu não. Eu não vou querer ter a minha ali tão cedo. Tipo um cartaz de procuras? Opa, opa. E o nosso patrão é tão escroto que todos nós chamamos ele de malandro chefe, na verdade. Ah. É aquele patrão que ao mesmo tempo é um malandro, mas ao mesmo tempo é chefe também. Oh man, this sucks! Então, rapaz, enquanto a gente tem que cumprir as nossas 44 horas semanais, na verdade ele não chega nem a cumprir 20 horas semanais. Usa as fones, ele é aquele que diz assim, vai e faz. E eu vou ficar só me embalando. Vai, faz por mim, é isso. E no final são as pessoas que mais ganham crédito. É, porque, na verdade, né, essa é assim que funciona a coisa toda. O cara que trabalha. O cara que trabalha é assim. Aquele que trabalha menos, né, acaba ganhando mais. Dependendo aí do seu grau de estudo, entendeu? Por isso que se você não quiser passar pano e ficar varrendo calçada, estude, mas trabalhando com a greve também. É, ó. Trabalhando, não quer trabalhar como garçom, não quer carregar vidro do tamanho de uma porta, então melhor estudar mesmo. Só tem que ter cuidado com a greve, né? Eu lembro que a minha mãe dizia assim, filho, um dia, se tu não estudar, tu vai ficar varrendo o chão, vai ficar passando pano. Eu não queria saber, eu dizia pra mim mesmo, que eu vou ser patrão, mas tava lá na frente do videogame, tava vendo. É o oráculo, né? Vendo as revistas pornográficas lá do meu irmão mais velho lá. É porque quando a gente é criança, a gente não entende o conceito que é que a vida é que nem Mega Man. Vai estudando pra aprender as tuas habilidades. Que é pra tu poder atravessar o chefão, chegar no final da fase, matar o chefão. Só que sem habilidade, tu tá... Vai ser muito mais difícil. Você pode matar, mas é mais difícil. E algum de vocês aqui já fizeram algum esforço assim pra ser o seu próprio patrão? Eu já tentei, juntamente com a minha esposa, né? Abrir um negócio. Que seria? Que seria um negócio que ela queria de bijuteria, né? Só que tá, né? Na verdade a ideia ainda tá de pé. Só que ela vai ficar com essa ideia, porque nessa época eu não trabalhava, eu estava desempregado, então... Justo. Mas aí, quando tá na merda mesmo, né? Tem que seguir algum caminho. Tem que seguir algum caminho, mas nesses casos eu não ia ser o próprio chefe, quem ia ser meu chefe seria a minha esposa, então... ia ser um negócio meio assim... Já começou bem a parada. Primeiro que misturou família, misturou negócio, misturou interesse, misturou trabalho. Eita, qual é, digamos assim, as chances de dar certo um negócio desse? Rapaz, um negócio desse... Bem, no caso dela daria muito certo, né? Agora pra mim seria bem difícil, né? Chegar final do mês ou final do dia, lá naquele botequim e tal, a galera, os quatro reunidos, ai tal... Aí você pode imaginar sua própria esposa dizendo, vai isso aqui direitinho. Né? Fazer o que, né? É, fazer o que. I suggest you try a lobotomy. Na verdade, eu penso que o sonho de todo funcionário, tanto para funcionário público quanto estadual ou qualquer outro, é um dia ser o seu próprio patrão também. É não estar escutando assim, vai fazer tal coisa. Também um dia também querer fazer isso. Só que, às vezes, a gente acaba esquecendo que a gente tem que também avisar que a gente não tem que seguir o mesmo exemplo. Porque uma coisa é dizer assim, um dia que eu estiver lá, eu não vou ser como ele. Outra coisa é estar lá e serve com ser certeza. Pior do que ele, na verdade. Com certeza. E outra coisa, vamos observar pelo olhar do patrão. Sabe lá Deus, o que trabalho o patrão deve ter, entendeu? De administrar todo aquele negócio. Tantos funcionários, entendeu? Tanta gente para ele ter que ver se tá trabalhando tudo bem, tudo direitinho. Caramba. Acho que o patrão acaba ficando é doido. e tendo essas atitudes malucas aí, né? Acho que é mais ou menos isso que a gente tem que observar. Tem esses casos, mas também tem casos tanto de patrão como de empregado desgraçados que eu conheci. Eu já fui, todo mundo já foi patrão, mesmo que por alguns segundos. Tinha já foi molestado pelo teu patrão, não foi? Não. Tu tem cara. Não. O que eu tô querendo dizer assim, por exemplo, é o que aconteceu comigo semana passada. Tem um bêbado lá em frente de casa que eu até tentei dar uma chance pra ele uma vez. Aí tá. O cara sempre vivia pra mim, não sei o que e tal, me dá um real. Não, era aquele lá. Aquele... 10 centavos, 10 centavos, 5 centavos. Sempre. Aí até que um dia que eu vi, cara, tu quer um real? Carrega aquele lixo ali pra mim, uma sacola dali pra cá. Era uma sacola de mais ou menos 4 quilos. Caramba! Não, 4 quilos! Isso daí era leve. Na verdade, o problema da sacola é que ela era grande. Ah. Aí tu tinha que pegar nela abraçada. Aí o cara já tava. Ele já dormia no chão. Porque ele ficava no bar perto de casa. Aí, já tava acostumado. Na minha visão, o cara já tava acostumado a pegar. Num ambiente mais arenoso. Aí o saco de lixo tava lá, tava todo fechadinho, bonitinho. 4 quilos, o cara virou pra mim, não, real. Aí eu falei, só se tu juntar a sacola. Não, obrigado. Tipo, cara, que funcionário é esse? Não, aí é o seguinte, né? É aquele cara que quer um real na moleza, né? Simplesmente pedindo um real, achando que o cara vai dar. Ou se o cara fornecer aí um trabalho pra ele, não, faz isso aqui pra mim, né? Olha, tu inventou até um jeito de repelir esses caras aí que gostam de te esmolar, né? Porque se ele chega contigo assim e diz, me dá aí um real, aí, não, então faz esse favor aqui pra mim, ele já vai logo embora. Aí é uma boa. Quer dizer, nossa, aqui, só em Taquatiara mesmo, Mas quer ver, a pior coisa de patrão é quando chega a época de final de ano, quando ele inventa aquela porra de amigo oculto. Puta, e você vê que ali você não tem amigo, ainda mais oculto ainda. Você é obrigado a comprar alguma coisa pra... O pior, sabe o que é? É que a gente acaba descobrindo que tem inimigos ocultos. Se o amigo tá oculto, ele tá fazendo um bom trabalho. É. Porque tu não tá vendo ninguém lá. São coisas que às vezes eles colocam, eles até estipulam pra gente fazer, que a gente vê que não vai dar certo, vai dar merda no final, mas... Não, fazer o quê, né? Festa de final de ano, confraternização, é aquele carta, sinal, carta branca pra você cantar a secretária do chefe, porque ele já deve ter cantado ela, pra você, pras meninas se embebedarem toda, e pra tu fazer merda, desde que no dia seguinte você simplesmente, sabe, não aconteceu. Não existiu, não houve. Seja o que for que aconteça, ele quer te ver lá trabalhando. Não importa o jeito que seja. Final de ano é uma... de trabalho, isso se enquadra pra mim entre ir pra igreja cedo. Nada contra a igreja, só que ir pra igreja cedo é contra qualquer... Sabe, tu não te sucinto a continuar a levantar e fazer a parada, sabe? Você está indo contra a sua natureza. É esse sentimento que eu tenho. É, né? Festa de patrão, confraternização. Confraternização horrível. Ai, que nome. É a coisa chata. Tu tá bem trabalhando quieto na tua e o cara vem e diz, ó, vamos fazer uma confraternização. Puta que pariu. O que que eu vou fazer nesta bosta aqui? Eu não conheço ninguém, eu não falo com ninguém. Aí, né? Vou confraternizar com quem? Comigo mesmo, né? Aí, é como eu mencionei aqui, a gente acaba até descobrindo inimigos ocultos, né? Aqueles caras que tu não sabia, mas que te cortam por trás, que é uma beleza. Tu falou em amigo oculto, eu lembrei uma história aqui. Imagina só, o filho da mãe teve uma semana pra comprar presente pra ti e ele te dá, sabe o quê? Uma folha de papel. E ainda com um desenho, tipo, sabe, Dick Figurines? Bolinha, tracinho, dois pontos, dois olhinhos. Ainda diz que é o teu autorretrato. Pode um negócio desse? Não, isso aí é sacanagem, né? Isso aí é sacanagem, cara. Tu não vale nem um presente. O cara chega pra ti e diz, não, vou sacanear contigo. Vou te dar uma folha de papel com um desenho teu que é de palito. Legal essa, né? Legal. Pô, não sei. Eu não sei o que eu fiz ou o quê, mas, pô, isso é uma sacanagem. Complicado. Bem... alguma dica pra encarar o patrão, galera? Pra encarar ele de uma maneira melhor do que você está encarando agora? Rapaz, a dica é: fica na sua, trabalhe quieto, faça seu serviço direitinho e pronto. Essa é a minha dica. Eu sempre fiz isso e nunca me dei muito, tive muito esses trabalhos assim de... A não ser, né, que seu patrão olhe pra você e diga: porra, não gostei desse cara não. Aí pronto, tá fudido. Ou pior, o inverso. Isso, ou o inverso. Só que aí, se isso acontecer, eu sugiro que você saia, porque isso não vai prestar pro seu lado, entendeu? Vai te sujar, vai queimar teu filme. Ou você pode receber aquela promoção, aquele peru de final de ano. Mas aí troca, né? O que, que ele vai querer? Sua dignidade, muito sua alma. É, pra algumas pessoas vai. A minha dica é, rapaz, tente mostrar serviço, mas sempre lembrando que trabalhar com dignidade é o que mais valoriza. Ah, isso é verdade. Trabalhar só na sua, com dignidade, fazer o seu trabalho como tem que fazer, entendeu? E não, eu acho que é só isso que a gente tinha a dizer, né? Bem, a minha dica é: faça o seu serviço direito. Só isso, não tem nenhum segredo. Tipo, tu não tem que tentar sobressair, sabe? Não, tu até deve. Mas fazendo seu serviço direito, você sobressai automaticamente. Você não precisa: ah, não sei o que, ele mandou limpar. Não, eu vou limpar esse vidro, mas com cera de abelha rainha, com uma pluma branca de não sei o que. Isso é caro, cara. O patrão não quer isso. O patrão quer eficiência. Ele quer limpo, pega o paninho. Sério? E fica a dica. Então, se você tiver um bom relacionamento com seu patrão, comente. Se você odeia seu patrão, comente. Fale, estamos esperando, queremos a sua opinião. Bem, galera, por enquanto é só. Nos vemos na próxima semana.